numa aldeia, havia uma comunidade de pessoas com muitas crianças. Os homens saíam para caçar, as mulheres se dedicavam aos afazeres da casa e as crianças brincavam. Mas também havia um rio muito turbulento, perigoso, traiçoeiro, que cortava aquela aldeia. E as mulheres estavam nos seus afazeres quando se ouviu um grito de socorro. A voz de uma criança gritou: socorro! E logo, muitos começaram a gritar: criança no rio! Criança no rio, acudam! E as crianças que estavam na margem gritavam desesperadas: acudam! Criança no rio! As mulheres saíram de dentro de suas casas e correram para o rio desesperadas. Coração disparado, elas pensavam: será que é o meu filho? Eu vivo dizendo para o meu filho não se aproximar daquele rio. Será que foi o meu filho que me desobedeceu e caiu? As mulheres desesperadas correram para o rio. E lá estava uma criança sendo levada pelas águas turbulentas. Um homem então, que naquele dia não havia ido trabalhar, veio correndo com uma corda, amarrou na cintura, e sem olhar para trás, ele disse: segurem a ponta! E ele foi entrando dentro do rio e nadando, e na margem. Todos estavam nervosos. Será que o homem conseguiria salvar aquela vida? Todos desejavam que sim. E o homem foi nadando, e as águas turbulentas arrastando a criança, e o homem foi nadando, até que finalmente, com seus braços, ele conseguiu agarrar a criança, que já estava quase morrendo afogada. E o homem então grita para as pessoas na margem: puxem a corda! E ninguém fazia nada. E ele gritava: puxem a corda! Puxem a corda! Eu já agarrei a criança, puxem! E um olhava para o outro: puxar que corda! Para desespero de todos, ninguém se lembrou de segurar a outra ponta da corda. Na hora do nervoso, todo mundo estava só olhando para o rio e para a criança que se afogava. E a corda não estava amarrada. Triste final. Se o homem, antes de pular no rio, perigoso até para um adulto, se ele tivesse amarrado a corda numa rocha, ele não iria depender de ninguém. Mas ele foi confiar nas pessoas, achando que os outros fariam também a sua parte. E desesperado, ele viu que não devia ter confiado em ninguém. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Você entendeu esta ilustração? O rio turbulento representa o mundo e seus perigos. A criança morrendo afogada representa o homem e a mulher, que na hora que menos espera, são envolvidos pela turbulência da vida e começam a perecer. O nadador representa o homem, que confia nas armas materiais, nas defesas materiais, ou em seus próprios recursos, ou mesmo em outros homens, para se salvar, esquecendo de Deus. As pessoas na margem, que não fizeram nada, são aquelas que ficam desesperadas de ver tanto horror no mundo, mas não fazem a sua parte para melhorar este planeta. Representa também aquelas pessoas que dizem: ah, eu não vou fazer porque o outro vai fazer. Sempre deixa para o outro, não cumpre a sua parte. A rocha é Deus. Isaías capítulo 17, no verso 10, está escrito assim: porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Não coloque a tua confiança e nem a tua esperança no socorro do homem, nem de qualquer pessoa, nem de espíritos, nem de entidades, nem de homens, nem de mulheres, de ninguém. Mas coloque a tua esperança naquele que está firme, e quem estiver sobre a rocha não será abalado. A tua rocha, a tua fortaleza é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.